no Lula, Iate Oscura. Juliette Tango Zulu, desse, mantenha 050, direto Itap, Juliette Tango Zulu. 050, controle de Itap, Zulu. Controle, boa tarde, Web 5729, cliente da Serra. Boa tarde, WebJet 5729, assando identificação, desce para 4000, chegada a bons. Altimetro 10, nosso guia, WebJet 5729. 4013, vai descendo bons, 5729, liberado as inscrições mínimas da carta? E a WebJet está livre. Obrigado. Assistindo 100, 500 pés, o Romeu. Gente, Romeu, reporte para descida, direto Morro de São Paulo. Quilo Tango, Romeu. Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo, decolou de Costa Azul, vai com o de Salvador, mantendo 500 pés, com um apóstolo. Romeu, Oscar Bravo. Ok, chame a torre, 118-612. 118-612, Romeu, Oscar Bravo. Ô, Tan, 3145, pode prosseguir na descida? 3145, desça 2000 autorizado LS. 2000 autorizado LS, 3145. Quilo Quebec Serra, chame a torre em 118, decimal 612. 18-6, Quebec Serra. 785, tendo informação Serra, autorização de entrada para Galeão. 785, boa tarde, autorizado Galeão, nível é o 360. Decola da pista no zero com a primeira curva à direita, subida da EL. Após da EL Leda, após o Leda DCT Bidev, em Bidev Intercept Alpha November 857 até Porto Seguro, após o Tesulu 16 até Gruf, após o Tesulu 14 até Toquim, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5416. Autorizado Galeão 360, decola pistão 90, primeira curva à direita. Saída da EL, após Leila, direto de Bidev. Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, até Grupo, Upper Zulu 14, Toquim. Controle 119-80, transponda 5416, voo 1785. Correto, voo 1785, chame pronto no gate 612. Vai chamar quando pronto, voo 1785. 925. Tingia November Alpha, autorizado voo local Salvador, Salvador, TGL em Veracruz, mil pés, corredor Axé, decola da 17, aguarda a liberação do controle para prosseguir direto Veracruz. O mesmo opera em 19 decimal 8, a torre 1895 e o transponder é o 0171. 118-95, boa tarde, Romeu passando. 1-8-95, grato, boa tarde, senhor também. Mantenha o farol de tapão, aguarde a autorização para seguir para 17. Gente, entendido então, direto para o pátio da Bata, mantenha o farol de Itapuã, aguarde a autorização para prosseguir. Mantenha o farol de Itapuã, Romeu, seu braço. Torre Salvador, Romeu Papatango na proa da rotatória, visual com campo. Gente, Romeu Papatango, ingresso na final no 7, aporte final de 3 milhas. Aporte na final de 3 milhas, Romeu Papatango. Indicação desta para nível de voo 060, chegada a Man. 3454 aguardando 3145. Negativo, Romeu, mantenha 2.500 na escuta do controle, Romeu. Papatango, reduz a aproximação na medida do possível, reporte final de 2 milhas. Reportando, ou reduzindo na medida do possível, reporte final de 2 milhas. Romeu Papatango. Uno 0, 93, Alfa Vitor, Juliette. nervoso não no zero, vento no 2, 0 graus, com no 4 nós, altímetro no 0, no 3. Voa no 0, no 3, teve pouso no 0, tá no 3, 1, 4, 5. O Quebec Serra, solo azul no 7, livre táxi, parte 5. No 925, prossiga pela Juliette para o Gate 2. Temos a viatura da Infraero aí entre a Índia e a Juliette. Gente, tá visual, Juliette pro 02, no 925 da Gol. Pode para o táxi, Índia November Alpha. Bravo, dá presente, segue para o pátio da Bata, reporte na curta final. Vai chamar na curta final da Bata, Jéssica Bravo. Jéssica Bravo, formando aeronave asa fixa, seguindo para o pouso, agora 2 milhas. Torre, Romeu Papatango na final de 3 milhas da Cabeceirão, certo? Gente, Romeu Papatango, formamos helicóptero seguindo para o pátio da Bata, sem interferir. Livre pouso na 1-7, vento 1-2-0 graus, com no 2-9, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 1-7, sente do tráfego, porém não visual, meu papatão. 3-1-4-5, solo 1-9, livre direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, 3-1-4-5, boa. Salvador, TAN 3145, instruções de broativa. TAN 3145, autorizado, táxi Alfa Juliette para o Gate 5. Alfa Juliette para o 05, TAN 3145. E o Proditoc? TAN 3000 Proditoc, 3542. 8, Cassiera, cópia, Comping 3000 agora. Azul 4198, está autorizado com fim, o nível 360, decola da pista 10, curva à direita, subida da El Leda, Leda DCT Bridge, em Bridge Intercept ao peso Luno 6 e prossiga até o destino. O controle 19 decimal 8 e o transponder é o 5432. Falou, gol 785, está no 6, para puxa sonar por gentileza. Autorizado com o fim, nível 360, decolada 10 com curva direita, saída da El até a Leda, depois DCT Bridge, abertura 1-6, até o fim, zona 1-9-8, o controle 5-4-3-2, transponder azul 4-1-1-8. Correto, chame pronto no portão 8, azul 4-1-1-8. Chama de ligar. O voo 1785, autorizado, pushback e acionamento no portão 612, chame táxi. Vamos lá, obrigado, né? Boa tarde. Boa. Gente, voo no 399. Autorizado, Congonhas, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, subida da El Leda, Leda Bridge, Bridge Intercept El Pesulu 1-6, é Belo Horizonte, após DCT Trive, após DCT Pirassurunga, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5462. Da 10, curva esquerda, Adael, Leda, Leda Bridge, Covid, certo, Evolution 6, Belo Horizonte, direto do Brito, direto do Ceará. 098 ao controle, 5462. Correto, chame pronto. O senhor está em qual portão? Portão 3. 03, não é isso? 3. Ok, chame pronto. Salvador, já 32, 17, boa tarde. 3217, boa tarde. Está autorizado com fins. O nível é o 3620. Decola da pista no zero com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. Em Bridge intercepte a Pesulu no meia. O controle 19.8, acione 5457. Decola da 10 com a direita, a da El Leda, para a aeroporto, 5487, responde 3217, 3217, correto, chame pronto no gate 19. Webjet 5729, esse mantém a 2810. Sou adicionado autorizado sinal LF na posta autorizada no lote. Afirmativo, 2500 pés vai descendo, o F5729 está autorizado e LF do 5729. Perdão, é X-Ray. X-Ray, afirma. Posicionada após a Juliette, prossiga pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 1.8.95 e o ajuste é padrão. Tá sério, padrão, via pátio, Índia, no ponto de espera, torre 38.95, bom, 2.000, autorizado, 2.9. Ah, a velocidade agora, senhor, está com 190 nós. Gente, Azulu. Está 3155, está autorizado e chame táxi. Chama para o táxi, está 3155. Estabilizado, Web 5729. Gente, 3 milhas do externo, completo LS, torre 118, decimal 695, 7729. 895, obrigado e um ótimo serviço. 5428, desse mantenha 2000. 2.5488. Gente, frequência livre, Guardião 01. Olá, torre, boa tarde. Web 5729, meia milha do externo, baixado de trabalho. Voltado 5729, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 119, altímetro no 0 no 3. 0 no 3, 730 com 11, livre pouso, 5729. Sou eu, vou decolar da interseção, parado. Confirme. Tarife, aguardando o suporte. Sim, Juliette Tango Zulu após Duna. Seria melhor setor oeste, base direto para 17? Positivo, senhor. Ok, ciente. Então mantenha reto, mantenha o voo de Duna, após Duna, afastando-se pelo setor noroeste para a base pela direita, ok? Grata, após Juna, setor noroeste, base pela direita, 97, São Zulu. Johnny 5456. Ok, autorizado 320, Brasília, decola da décima curva direita após a saída agora e transição Fito, aerovia 2197. 1980 é o controle, 5456 no transponder, Oxené 6321. O Oxené 6321 está correto, Xane pronto na remota. Amarelo. Próximo a Paris. A linha vai descer agora até 2000, ajuste 1013. 1013 e 2000 pés, já pulou. Taxi do TAM 3155 com 159 a bordo, 3h45 alterando o galeão. Gente, o TAM 3155, o táxi será pelo pátio, ingresso na Índia e no ponto espera 1895 é a torre, pista no zero. O ajuste é padrão. Temos as viaturas posicionadas na alfa, viaturas da infraero, ok? Reporte para ingresso na Índia. Pátio Índia 1895, ajuste é padrão, vai passar para ingresso na Índia, tá 3155. Espera o treinamento azul 4118, posição 08. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, chão de táxi do 4118. Só confirmando, fica atento a passar no Airbus, já tem a sua retaguarda e após inicia o 418. Azul, copiou? 30, 755. 8, copiou? Não copiou, precisa? Não, só havia alertado após a passagem do Airbus da TAM para iniciar o pushback no 8, que é mesmo que está passando sua retaguarda agora. Ok, vai aguardar e daí prossegue, azul 4118. Afirmo. Estou iniciando a redução para levar com o trip, o Tango Zulu. Trip 5488, 2 milhas do externo, livre LS, chama a torre 1895. 1895, trip. Barreiras, nível 340, decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, após Momo, Albo e após direto, Zambi. Frequência do controle 119.8, código transponder 5466. Rotejamento correto neste tracionamento táxi. Solo, boa tarde, 5729, ligou. Objeto 5729, boa, prossiga táxi via Alfa, aguarde para ingresso no pátio principal. Alfa, aguarde para ingresso no principal, 5729. 3155, só confirmando, seu táxi será próximo à esquerda, via pátio principal e após Índia, ok? Vai ser a Índia, ou tá 3155. Tá liberado de ingresso na Índia? Afirmativo, via parte principal Índia está autorizado para o seguir. Obrigado. Boa tarde, estou passando de lá de Tango Zulu. Zulu, prossiga nessa proa, tenta interceptar a final da 97, reporte Zulu. Zulu, na proa, tenta interceptar a final da 97. Índia November Alpha. Decola aos 3-1, no direita, corredor axé, chama 1, no lado decimal 8, controle. Objeto 5729, mantém a posição, aguarde para ingresso no pátio principal. Vai, mantém a posição, aguarde para ingresso no pátio principal. Correção 5488 da trip, de repouso, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2, 1. 5, 4, 8, 8, 7. Mil, ajuste padrão, 5, 2, 6. Controle, salvador, boa tarde, 1, 7, 8, 5. 1, 7, 8, 5, boa tarde. Submantenha 360, saída da Elvis, na Serra d'Água. 360, saída da Elvis, 780. November Alfa, prossiga. Era Torre no Noite, decimal 62. Via Pátio, Índia Alfa, Pantera, 18954 no Noite. Positivo. Condições visuais, meu pé, reporte na travessa fora da barra, Índia November Alfa. Para sinal, Dona 7, cumprir embaixado checado, Juliette Tango Zulu. Eu ligo para o Dona 7, Zulu, vento 130 graus, 129. Zulu, eu sou o Dona 7. Torinho! Opa, para frente! O Juliette já avisou o coródromo? Afirmativo, avisou o coródromo até a 29. Chame a torre, 71895. TM no 895, a torre do Lula. Torre Salvador, para passar o vazamento do Lula, na torre da reta fora. Torre 7, mantenha. Pode prosseguir para o final, Dono 7, a torre final de 3 milhas para confirmação de pouso, 360, hoje. A gente vai ter se conseguirá no final de 3 milhas, chamará a torre. Flip 54, todos são os 33, 129, solo. 19. 10, chão, bravo, novembro, 2 alfa. É, Matheus, então, próximo na esquerda e compreendendo o procedimento. 52, né? Posição 7, remota do pátio 3. 7, remoto 7, do pátio 3, pela aqui. Firmo! 11, um abraço, cara, tudo de bom. Pra ti também, rapaz, um abraço, um ótimo 2012, hein? Igualmente. O seu solo 35 livra à direita ao estacionar para o TSB, Zulu. Muito Juliette, inicia o 360 agora pela sua esquerda, aguardando para final no 7. Autorização Petrolina. O Xenar 6314, boa tarde, autorizado Petrolina, nível 340. Via Upper Zulu 20. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle 119.8, código transponder 5445. Autorizado Petrolina nível 340, Upper Zulu 20, decola pista esquerda, Momo Flock. Controle 119.8, cotejamento correto, mestre para acionamento e pushback. Pararou. Salve Salvador, boa tarde, Triple 5219, ciente da Tango, autorização Vitória da Conquista. Triple 5219, boa tarde, autorizado Conquista, nível 200, decola pista 10, curva à direita, saída gole, pós-gole Eval e após DCT. Frequência do controle 119.8, código transponder 5477. 5, ingressando no Interlagos, Vitor de Juliette. Controle, T3155. Prossiga, 3155. Controle da EL, por favor. Autorizado da EL. Obrigado. Funcionamento, está. trem de repouso, pistão 0, vento 120 graus, 129. Baixar travado, trem de repouso, 5266. Distrito ao nível de voo 340. Chame agora o centro na frequência 1251, na alterna 13325. 1251, 3325, distrito ao 340, agora 75. Pan 3155, suba restrito ao nível de voo 300 e voe direto posição Eudes da presente. 300 restrito e voa Eudes, Pan 3155. Voo 1755, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1013. 3.000 pés, 1013, voo 1755. Semana ajuste 10113, 1013. Autorizado o reporte para o táxi. Vitor Juliette, de repouso 17, vento 130 graus, 129. Interlagos e aguarde transferência com a torre, uísque e Oscar Uniforme. Ingresso Interlagos e aguarde transferência com a torre, uísque e Oscar Uniforme. Voo 1755, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo nordeste, mantendo 1500 pés no tráfego pequeno porte. Entra tráfego, voo 1755. E continue descida, cancelada a restrição em pelo. Continue a descida até 3000, ajuste 1013, voo 1755. O que é que a cena da restrição em pelo iremos para 3.000, voo 1755. Paulo Salvador, 35266, 35266, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa e Kilo, pátio 3, 5266. Siga visual, frequência livre para coordenação, na escuta para o regresso, Índia November Alpha. Toda rotatória com vista de Juliette. Autorizado rotatória, Juliette. Autorizado rotatória, Juliette. Roda para, não esquece uniforme. Chame a torre 11895, uísque e uniforme. Esquece uniforme. Uísque e uniforme. Uísque e uniforme, continua aproximação, reporte final no centro. Rafa Vitor Juliette, seu solo 41, livre táxi retorno, reporte livre. 4118, decola os 41, controle 19 decimal 8. 198, azul 4118. Salvador, boa tarde, azul 4118. Azul 4118, boa tarde, submantenha 360, saída da El, vigilância radar. Para o 360 na Dael, azul 4118.